Hoje tem festa pra comemorar. Hoje é dia de brincar e de dançar. E nessa festa só não pode entrar o mau humor e a tristeza, sai pra lá. Tem brigadeiro, tem bala, tem balão. Tem chiclete, chocolate, diversão. Tem pipoca, muito bolo e guaraná. E o parabéns que não pode faltar. Sorrir!